outra vez vou viajar. É assim minha vida, destrapeiro. Sou mais um caminhoneiro, sem ter tempo de parar. Hoje aqui, amanhã não sei aonde, mas por onde quer que eu ande, é tão forte essa paixão que me leva por aí cortando asfalto. Deus me guia lá do alto e eu guio o caminhão. Chegando, tô partindo, nunca perco a direção do amor de quem fica me esperando, sempre vai me acompanhando. Paixão é o volante, meu amor, outra paixão. Viajando, lá vou eu nas madrugadas, como uma fera na estrada e um anjo no coração.